Você escuta o podcast Nossas Raízes. Aqui, o interior do Ceará é o protagonista. Olá, pessoal. Começando o podcast Nossas Raízes, um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu sou Antônio Rodrigues, repórter do SVM, e estou aqui com alguns convidados para falar sobre personagens populares da região do Cariri. Aqui ao meu lado está o médico e escritor e dramaturgo Zé Flávio Vieira. Seja bem-vindo, Zé Flávio. Boa tarde, estou aqui, Antônio, muito feliz aqui estar aqui, estou aqui perto de João do Crato, e a gente está muito feliz de estar aqui nesse programa, que eu acho que a gente tentando colocar em evidência a parte, vamos dizer assim, a alma das cidades, né? A cidade tem uma parte física, que a gente sabe que geralmente são as pessoas mais poderosas, tanto os militares, a parte política e a parte econômica da cidade, que dá essa parte física da cidade, e a gente do outro lado tem o lado espiritual da cidade, a alma da cidade, que é dada por boêmios, poetas, místicos, pessoas pobres geralmente da população, e que são essas pessoas que dão a força e a alma das cidades. Então a gente está aqui, eu e João, para falar um pouquinho sobre a alma das cidades aqui do Cariri. Como já antecipou o Zé, a gente está aqui recebendo também o cantor, ator, produtor cultural, João do Crato. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Antônio. A gente está muito agradecido de poder estar aqui, porque, na verdade, a gente poder falar desses personagens maravilhosos que povoaram e povoam ainda o imaginário, né, do Cariri, é importante, porque são pessoas que, de certa forma, estavam em contato direto com o povo nas ruas, né? Então, não eram pessoas que tinham um poder, não um poder material, mas eles tinham esse poder de transformar e de estar presente, né, em todos os instantes do cotidiano do povo, né, com as suas especificidades, a sua loucura, né, enfim, a sua irreverência, né? E eu acho que a gente precisa deixar vivo esses personagens para essas novas gerações, para que eles possam compreender todo esse processo de progresso, né, entre aspas, que as cidades têm passado, né, nessas últimas décadas aqui no Cariri. Eu queria começar que vocês falassem um pouquinho sobre os personagens que foram marcantes na infância de vocês, que os pais, os avós contavam para amedrontar, enfim. Quem eram esses personagens que vocês tiveram contato na infância? Assim, eu acho que interessante, a gente viveu uma época, eu e o João somos da mesma geração, nós vivemos uma época interessante, uma época em que a gente não tinha energia elétrica, né? Até os anos 60, nós tínhamos... Até os 12 anos por aí, né, João? 10 anos, 12 anos, a gente não tinha energia elétrica. Então, vamos dizer assim, o candeeiro, a luz do candeeiro, favoreceu o aparecimento de muitas assombrações e tal, né? Por outro lado, também, eu acho que é uma época importante em que a calçada fazia parte e a rua fazia parte da casa. Isso é importante. A gente hoje não tem mais isso, né? Então, as calçadas... No final do dia, as pessoas colocavam as cadeiras nas calçadas, as calçadas faziam parte da casa. E os meninos brincavam na rua, né? Não tínhamos aí o risco de acidentes tão grande como se tem mais recentemente, né? Todo isso fazia com que a gente estivesse muito próximo da população mais pobre, de uma maneira geral. A gente também era de classe média, nós somos de classe média média, né? Nenhum eu, filho de professor, e João, o pai era comerciante? Meu pai era funcionário do Denox, ele era daquele povo que trabalhava nas construções dos açudes das estradas do Denox. Era um andarilho, né? Ele vivia viajando para construir açudes e estradas, né? Então essas pessoas eram muito próximas da gente, todas elas. As feiras também, a importância das feiras, que era o grande palco dos artistas populares, era a feira, né? Era um palco contínuo, a rua e a feira, né? E a gente então convivia muito com esses personagens. Eu acho que, assim, por exemplo, Tandô, que era um personagem lá muito presente na minha que infância. Era meu vizinho ali no São Miguel, vizinho, né? Vizinho lá do São Miguel, aí perto de João. Qual era a especificidade de Tandô? Tandô era uma pessoa, era um homem baixinho, entroncado, que se vestia, né, de ele acoplava no seu corpo uma série de enfeites. Bem excêntrico, né? Ele se... Cheio de balangandãs, como nós diríamos, né? E ele tinha como se o meu chama? Uma cartucheira, né? Uma cartucheira que ele cheia tinha... Cheia de essências. De essências e cheiros exóticos que ele dizia que era o mijo de moça. E o mijo de moça era o que mais atraía e mais apavorava a gente. Porque, na verdade, o mijo de moça, continha amônia, né? E quando ele mandava a gente cheirar, geralmente a gente dava um apagão, né? A criançada... E assim, aí tinha essa coisa meio de humor, né? Ele usava muitos colares, né? E colares. Era uma figura assim, muito presente na rua, e era assim, uma figura muito bondosa, muito, muito simpática, né, com os meninos e tal. Então, essa era uma das... E tínhamos vários loucos. Lembrar que nessa época não tínhamos os hospitais psiquiátricos, né, que felizmente também acabaram. Quando os loucos, as pessoas que... Não sei se o louco é o que está preso lá, ou que é aquela história de Machado de Assis, ou quem está do lado de fora, mas pelo menos eles ficaram reclusos lá e ficou mais difícil. Mas eles faziam parte da rua também, eram personagens da rua. Então os meninos brincavam e apelidavam os e tal. Os bêbados também, né? Bêbados e boêmios também, e bêbados. Boêmios também, porque na verdade se confundia um pouco, né? Porque quem conheceu o Célio Silva, que foi um dos maiores cantores daqui do Cariri, que eu considero uma das mais belas vozes que eu escutei na minha infância, que era um homem que bebia, né, até afinal morreu pela bebida, pelo excesso de bebida, mas tinha uma voz lindíssima e cantava em todas as esquinas, em todos os bares, e a gente ia acompanhar Célio Silva cantando nos botecos, nos bares ali pelaquela área, porque eu morei muito perto do Gesso, aquela área de prostituição ali do Crato, e eu vivi toda essa efervescência, né, do movimento, que era um movimento marginal, mas que era um movimento cultural, onde se juntava bêbados, prostitutas, boêmios, né? E a pessoas das mais diversas possibilidades de excentricidade, né? E a gente tinha assim, nessa coisa da boemia, a gente tinha aquelas pessoas que eram mais solares, né? Trabalhavam durante o dia, que eu sempre... A imagem que eu tenho aqui, elas eram... Trabalhavam durante o dia, mas gostavam de fazer as coisas mais às escuras. E do outro lado você tinha os notívagos, as pessoas que viviam na noite e faziam as coisas mais às claras, por incrível que pareça. Então a gente tinha essa dicotomia, né? De um lado e do outro. E aí tínhamos poetas populares, Asa Branca, o mundo de poetas populares, nas feiras principalmente. As feiras. Repentistas e tal. As feiras livres do Crato eram uma grande ópera popular ao ar livre, onde se juntava todas essas especialidades, né? Esses loucos, e tinha os cegos, tinha os raizeiros, tinha as benzedeiras, tinha meizinheiros, tinha, enfim, todos os ciganos que nós tivemos uma época que vinha... Vendedor de cordel, que isso cordel, que na época dos cordéis eram histórias fantásticas. Eram cantadas, né? As histórias, a pessoa cantava cantadas, o cordel. E esses personagens se tornavam personagens de cordel também, né? Na literatura de cordel. Sim, justamente. A gente, por exemplo, quando eu falo em Dona Cisa do Barro Cru, que era uma juazeirense que ia toda segunda-feira para o Crato empurrando um burro com os seus bonecos de barro cru, né, acompanhada de Januário, que ela chamava de Ginu, que era o marido dela, o trajeto de Dona Cissa do Juazeiro para o Crato já era um espetáculo, né, que ela fazia nessa caminhada, gritando para Ginu ajeitar a carga do jegue. E quando ela chegava, que ela colocava todos os personagens no chão, ela começava a dar vida àqueles personagens, falar. E isso era um encanto muito grande para a criançada e para os turistas, né, que já vinham naquela época atraídos por essa coisa louca que era o Cariri, né, com toda a sua fertilidade, né? Aí tinha o Cego Oliveira, por exemplo, tem a parte da música que o pessoal cantava. Sim. O Cego Oliveira que tocava rabeca nas esquinas, né? Não só no dia de feira, mas ali perto do Correio, ele gostava, sim, de ficar por ali, né? E tocava rabeca. Então era assim um mundo de personalidades e que a gente tinha a ideia que aquilo, a alma da cidade fluía dali. E outra coisa, é que a gente percebe ainda hoje, com toda essa distância agora, você, por exemplo, no dia de finados eu fui para o cemitério do Crato, o principal político mais importante do Crato, foi político por 40 anos, chego no túmulo, não tem uma vela, não tinha uma vela. Chego, por exemplo, na de Maria Caboré, tem vela por tudo quanto é de canto, você não sabe, e ela morreu nos anos 30. Então o que é que faz que um personagem desse hoje, né, que a maior parte, eu não conheci, Né? João não conheceu, por exemplo. Conhecemos só a história. O que é que faz que essa pessoa esteja tão presente ainda hoje, né? Tantos anos e tantos anos depois? Doutor Gesteira também, um personagem, era médico, um personagem bem assim, mítico da cidade. Se tornou meio que um santo popular, né, do Crato. E doutor Gesteira, e eu imagino esse santo, porque doutor Gesteira era o oposto disso tudo, né? Assim, no sentido, vamos dizer, tradicional da palavra, né? Por quê? Porque ele bebia, era um boêmio, bebia, inclusive morreu por conta da bebida, não era, era pernambucano, e veio para o Crato e tal, fez a vida dele aqui no Crato, bebia, separou-se, que na época era uma coisa pesadíssima, passou a viver com outra pessoa. Então tudo isso, imagine isso, e apesar disso tudo, era uma pessoa muito... Porque essa pessoa era... Hoje, por exemplo, quantos casos temos, João, por exemplo, de dizer assim que, não, eu estava aqui... Eu vim fazer uma curetagem, pronto. Temos uma amiga até artista que levou a esposa para fazer uma curetagem e disse, quando foi 1 hora da manhã, chegou um médico lá, fez a curetagem e eu vim-me embora e está tudo resolvido. Quem foi, ninguém sabe e tal. Aí quando... Não, foi doutor Gesteira. Quando então, mostra o retrato do doutor Gesteira, essa pessoa e foi aí, quem teve aqui. E aí são casos e mais casos. O que é que leva depois isso a morte... tão junto do imaginário popular? Tudo isso que acontece lá, então, aconteceu no Hospital São Francisco, que é onde tem uma maior assistência desse doutor Gesteira e de uma enfermeira. Trabalhou lá durante um período. E sempre acompanhava ele nessas assistências, né? E depois aconteceram muitos casos de pessoas que inesperadamente são curadas e que quando diz, e como foi que aconteceu isso? Não, esse médico aqui e essa enfermeira entraram no meu quarto na madrugada. Não, mas esse médico e essa enfermeira já morreu há quase, né? Então, assim, isso é, essa coisa... Está muito viva, né? Ainda hoje, né? É claro que a gente não tem acesso, né? Porque essas coisas ficaram meio nebulosas, né? com o progresso, né? Mas a gente sabe da importância que é a gente ter conhecimento, né? De que aconteciam essas coisas e que a gente tinha essa possibilidade de ver as visagens, as almas, as assombrações, os pés de serra, as histórias que nós temos de Vicente Fininho, do lobisomem, que é muito famoso aqui no Cariri. Nas, né? Cabeceiras em Barbalha, né? Ele fazia, o Vicente Fininho, ele fazia ele, na época de lua, quando o lobisomem se manifestava, ele fazia um arrastão de aparições aqui por, desde de Barbalha até o Crato, né? As pessoas dão conta de Vicente Fininho, inclusive em conversa com pessoas recentemente, os penitentes de Barbalha, eles falavam que o mestre Severino Rocha dizia que Vicente Fininho um dia chegou para ele e disse, olha, diga à sua filha que ela de noite, ela não vá sentar mais na calçada agora nessa lua cheia não, que é arriscado. É arriscado porque o lobisomem ia... E ele tinha uma atração pelas grávidas, né? Segundo consta que o Vicente Fininho tinha uma atração muito pelas grávidas. Então as grávidas eram as pessoas que estavam arriscadas a serem atacadas pelo lobisomem, né? É interessante que essa lenda, esse mito é um mito nórdico, né? É um mito antigo, esse mito do lobisomem, não é uma coisa recente, que se modifica um pouco, mas a história é mais ou menos parecida nos diversos locais onde aparece, e não é uma coisa tão distante. Agora mesmo, recentemente, o caseiro lá do condomínio onde eu moro disse, olha, eu já vi... Agora mesmo está em Santana, mostrou um vídeo mostrando, dizendo que Santana do Cariri estava aparecendo e não sei o quê. Então é uma coisa que continua ainda assim, é bem presente, apesar da urbanização do Brasil todo, né? Essa coisa era uma coisa mais rural e tal, mas por causa apesar dessa urbanização toda, ela ainda está bem presente, principalmente nas camadas mais humildes da população. Ela ainda é muito presente, ele disse, papai viu. Ele me disse, papai viu, não foi só uma vez, não. E ele as pessoas, fala que... elas sentem faltas disso. Aí, às vezes, a gente conversando sobre isso, porque a gente está sempre indo conversar nas escolas e sempre finda caindo nesses assuntos, assim, né? E aí a gente fala, mas, na verdade, a gente merece, hoje em dia, né, ver essas coisas que estão, essas almas, essas coisas que vêm de outro, né, de outro plano, porque nós estamos muito materialistas, né? A sociedade virou uma sociedade muito materialista. E isso era uma coisa da espiritualidade, né? Dos devaneios que as pessoas tinham. Eu já, por exemplo, aqui no Carretão, que é uma baixada que tem entre Crato e Arajara, que era um grande afundamento dentro da mata, com uma estrada tosca, que agora fizeram o asfalto. Uhum. Mas na época da estrada tosca, eu cheguei a vislumbrar uma figura muito popular, que não só eu vi, muitas pessoas viram nas madrugadas. Eu vinha vindo uma vez de Arajara sozinho, que eu gostava muito de caminhar pelos pés de serra à noite, e encontrei esse vaqueiro misterioso que sai do nada num cavalo, né, e que o cavalo relincha e ele lhe cumprimenta, e eu fiquei de lá até chegar nos currais com os cabelos arrupiados, porque eu sabia que esse vaqueiro podia estar vindo me acompanhando, né? Quer dizer, essas coisas... Qual a tua idade na época dessa história? Eu devia ter uns... né, isso foi o quê? Na época ainda era estrada de terra. Eu estava naquela fase dos 20 e poucos até 30 anos de idade, né? E estava de cara, né, irmão? E tava de cara. Nossas raízes. Como eu andava muito pelos pés de serra e eu era muito cabeludo, barbudo e andava muito à vontade, as pessoas, as mães das crianças, hoje eu vejo pessoas dizendo, olha... Seria um personagem. Seria um personagem. As pessoas dizem, olha, a mãe dizia, olha, se você não for para a escola hoje, o João do Crato vai passar aqui hoje. Então, eu tinha, algumas crianças hoje que já estão adultas dizem, olha, João, quando tu passava aqui, a minha mãe dizia, né, quando eu não queria ir para a escola, ela dizia assim, não, ia mandar eu te levar. Isso, me pegar. Isso, né? É uma coisa curiosa, que muitas dessas histórias estão atreladas a, entre aspas, à educação, né? Eu na minha própria infância, com certeza, minha mãe colocava medo ao cuidado. É isso aí. Não vai pra aula não, pois o João do Crato vai já passar aqui, eu mandei te levar. Então, assim, essas coisas interessantes. Zulene Galdino também, ela tinha, né? Zulene ainda hoje é um personagem... Vem Caipora, né? Zulene vem Caipora quase todo dia. Zulene, é uma coisa impressionante. Eu tive a oportunidade de estar presente com a Zulene, ter uma manifestação desse sentido, né? De lá, quando ela morava lá no Caiano, no pé da serra, né? E, assim, a gente tem essas possibilidades, né? A gente precisa dar passagem a essa magia que o mundo nos oferece e que a gente não... Hoje em dia, a gente está muito atrelado a essa coisa da mídia sofisticada e a gente não dá mais passagem a essas manifestações da natureza, né? De ver o carneiro de ouro que circunda a floresta, que sai lá da Santa Fé, do Engenho da Serra das Bicas, e vai bater lá na Bolandeira, em Barbalha, como se fosse um teleférico, iluminando todo o pé da serra, né? Essas coisas que as pessoas falam, que muita gente vê, né? E que a gente não fala, né? Os anicetos, se você conversar com os irmãos aniceto, eles ainda hoje têm uma série de histórias para contar. Que é uma tradição inclusive do Pai da Mata, né? Recentemente a gente vinha... conta de uma vinda deles vindo de São Paulo no avião, né? E quando eles olharam para cima da... passaram em cima da chapada que o avião passou, um deles olhou, aí disse, será se ele tá por aí? Porque eles sabem que existe o Pai da Mata, né? Que existe todas as caiporas, né? As cabocinhas da mata, né? Esses elementais que estão... os cruzeiros, onde aparecem assombrações, visagens, onde as pessoas rezam, acendem vela, né? Essas coisas estão povoadas, existe esse povoamento ainda. Agora a gente não se permite, né? Porque também a gente não está mais tendo esse contato tão efervescente com a natureza, você não sai mais para caminhar dentro das matas, então a gente não vai ver isso. E tem as lendas urbanas, né? Que estão aparecendo agora na cidade, vivas. Tem uma história, né, do Crato que eu acho fantástica, que funciona como um fenômeno de romaria, que é a Santa Cruz da Baixa Rasa. É uma coisa sensacional. E tem mais de 100 anos uma tradição que até hoje a gente não consegue entender como é que funciona, mas a lenda do vaqueiro que morreu de fome. A realidade é porque, assim, quando a gente vai estudar a questão do mito, a gente descobre que o mito não é uma história de trancoso, né? O mito, ele tem muito a ver com o inconsciente coletivo das populações. Então, o mito não é uma coisa solta. Então, é tanto que quando, no desenvolvimento, por exemplo, da psicanálise, né? Quando Freud resolveu revolver o baú, né? O sótão da mente humana, então ele foi atrás dos mitos greco-romanos, porque ele sabia que ali estava escondido muito das explicações que ele poderia encontrar. Inclusive as pessoas, alguns estudiosos dizem que só foi necessário desenvolver a psicanálise depois que os homens esqueceram os mitos. Porque os mitos, eles foram feitos para explicar muitas coisas, que é aquelas perguntas filosóficas eternas, de onde vim, para onde vou, né? Como foi feito o mundo. Então, essas, as lendas e os mitos, estão intrinsecamente ligadas a isso aí. Então, alguns psiquiatras dizem claramente isso aí, alguns psicanalistas, que no momento em que os mitos desapareceram, a mente humana ficou mais complicada. Você não encontrou muitas explicações para as coisas e precisou ir para a psicanálise, que por sua vez se alimenta dos mitos greco-romanos, né? É interessante essa coisa. Então, ele não é uma coisa solta. Então, o mito não é uma coisa solta. Não é uma coisa assim como se fosse uma história de Trancoso, não. Não, ele foi feito para explicar muito das... O Campbell, por exemplo, que é um pesquisador, ele diz assim que duas coisas levaram basicamente a buscar o homem, procurar o mito. Uma das coisas para explicar essas perguntas, de onde vem e para onde vou, e a outra coisa seria para fazer com que você, vamos dizer, minorasse a culpa de ter que viver em função da morte do outro ser vivo. Então você, por exemplo, tem que matar o boi, por exemplo, né, para sobreviver. Então o boi tem uma tendência de você se tornar uma figura mítica, né, o boi. E aqui, como é mítico o boi, aqui, principalmente no interior. Boi mansinho do meio. Os bois todos, o reisado, tudo o boi está no meio, né, de todos esses. E essa coisa um pouco foi por conta justamente dessa, da civilização do interior, que foi em cima da pecuária, né? No Cariri foi, não foi tanto. Da pecuária também, mais a cana-de-açúcar aqui, por conta, inclusive, da influência de Pernambuco, e também por conta da nossa geografia e do nosso clima e tal, a cana-de-açúcar foi importante, mas a colonização interiorana toda foi feita em cima do boi, então o boi ficou muito próximo do ser humano, né? Mas tem essa coisa de você tentar minorar, por exemplo, aumentar a importância daquela figura que você tem que sacrificar para poder sobreviver. Então, essa é uma das explicações. Mas é uma coisa interessante, essa coisa do mito. E quando, assim, no momento de escrever o livro, eu pensei justamente isso. Porque eu percebi que os meninos, as novas gerações, isso estava escapulindo, né, se perdendo um pouco. Fala um pouquinho do livro para a gente. Bom, aí então eu fiz esse livro chamado O Mistério das Três Esposas no Castelo Encantado da Ponte Fantástica. Os nomes do meu livro geralmente são muito grandes, os livros não são essas coisas todas, não, mas eu compenso no título, né? Então, esse livro não foi um trabalho só meu, está aqui João do Crato junto, que participou imensamente do livro, e vários, porque é um livro, na realidade tem um disco e um livro, né? Junto, não é? Então, são 15 músicas, mais ou menos, dá um CD praticamente, né? São 15 músicas, e falando em cada um desses personagens. E a preocupação era justamente essa. Quando eu percebi, e quem me levou a pensar nisso foi Jorge Malta, né, quando esteve aqui, que é inclusive um estudioso de mitologia. Que conversando, ele disse assim uma frase que eu achei sensacional, coisa de artista mesmo. Ele disse assim: olha, essa região aqui é uma região muito interessante, é uma região que tem uma energia muito forte. Aí ele disse, vem desde a pré-história, ele disse. Achei interessante isso, quando ele disse isso, vem desde a pré-história. Isso me conectou diretamente a essa possibilidade do mito, né? Porque ele é um grande estudioso disso, inclusive, e de colocar essas para novas gerações, para que isso não se perdesse, né? Então, os mitos, alguns eu nem conheci, boa parte, não todos, mas alguns eu não conheci, como, por exemplo, o Beato Zé Lourenço eu não conheci, Canena... Eu conheci Canena ainda, mas Maria Caboré, por exemplo, que era uma mística também, eu não conheci. Então, Padre Verdeixa eu não conheci, Seu Jefferson eu fui o médico dele. Zé de Matos não conheci também, que era um dos poetas seminais. Príncipe Ribamar conheceu? Conheci Príncipe Ribamar ainda. Então, mas alguns eu não tinha conhecido. Mas aí eu quis colocar eles todos bem presentes, para que isso, as novas gerações, entendesse. E é interessante isso, como o que mais me impressionou é quando o livro assim, foi aplicado em várias escolas, né? Principalmente, uma vontade danada de botar em escola pública, mas a gente tem uma grande dificuldade de botar em escola pública, porque é difícil de você acessar a escola pública nesse sentido, é cheio de entraves para você entrar na escola pública, mas tem escola no Crato que já está há 6-7 anos com o livro adotado, e eu acho o mais interessante disso é que quando o estudo do livro não envolve só o aluno em si, mas envolve os pais e os avós juntos, que é quem conhecer os personagens, e como isso envolve, quando cada apresentação é assim muito emocionante, porque agora mesmo, no dia do município do Crato, tivemos uma escola que foi o Liceu, que colocou esses personagens todo no meio da rua, lá no Crato, que é uma coisa, eu fiquei muito feliz. Não estava nem presente porque estava no consultório, mas eu fiquei muito feliz em ver que eles estavam vivos novamente e no meio do povo e no meio dos meninos. Então isso é uma coisa assim muito gratificante nesse sentido, né? É próprio esse ter alcançado um pouco esse objetivo. Já faz um ano e tanto que eu deixei meu pajeu. Com tanta felicidade que penar aqui no sul. Muitas histórias que a gente escuta quando é criança, elas trazem uma lição, entre aspas, ou uma a moral, né? A moral da história. Mas essa parte do medo que era imposto pelos pais ou pelos avós aos meninos, vocês acham que de certa forma era benéfico envolvendo em volta desses personagens? Porque eles eram também pessoas, né? Então, assim, eles ficavam, digamos, mistificados para a sociedade. E às vezes até numa interpretação que eles não concordassem, né, digamos assim. Mas nesse papel da educação do medo, vocês acham que esses mitos, essas histórias eram importantes, eram boas, digamos assim, para as crianças? Eu acho que elas alimentavam, né, o universo, né, místico de cada um e de cada uma pessoa. Por exemplo, você tem medo dos caretas na Semana Santa. Ainda hoje isso é muito presente na do cultura. Mateus, as pessoas têm medo do Mateus, da Catirina, aquela performance. O Jaraguá quando sai, né? Quando sai no entremeio do reisado, né? Sempre causa esse espanto. E as crianças, elas se sentem... É um medo que elas têm, porque elas, na verdade, é interessante você manifestar, né? Manifestar essas reações de medo, de pavor, de alegria, sei lá. E que esses personagens, eles são muito, muito para ele. Por exemplo, o Capela, né, que é esse personagem que Zé Flávio retrata no livro, que foi uma pessoa que viveu nos anos 50 e 60 no Crato, era um homem que veio de cima da serra, era um matuto que veio para a cidade, era um homossexual, né, que assumidamente, né, era... Cozinhava, né, João? Era cozinheiro, né, era um cozinheiro famoso e era conhecido pela sua valentia. Era valente. Por exemplo, você não passasse por Capela e encarasse ele muito assim com ironia, não, que ele partia para a porrada e ele já usava, inclusive, elementos de pernadas, que eu não sei como era aquele... Porque ele disse que ele tinha uma perna muito ágil, de chutes que ele dava. Era muito alto. Ele era muito grandão, né? E assim... E era uma pessoa, um homem, né, que tinha uma compostura masculina, mas era altamente feminino, fazia questão de ser bem amuiesado, como as pessoas diziam, né, antigamente. Ele né? travestia assim mesmo, ele vestia de mulher. Se vestia de mulher. E pintava, não era fácil, né? Naquela época. Precisava ser muito homem para se vestir pois de mulher. Pois é, e assim, nessa época, né, eram muito divididas as coisas, né? As pessoas mais humildes, aqueles homens mais humildes, eram que assumiam a homossexualidade, né? O outro lado, né, inclusive era uma causa de conflito muito grande dos filhinhos de papai da cidade daqui, que eram todos descendentes dos coronéis aqui no Cariri. Se tivesse algum que se metesse, não ia ter coragem de se meter, porque a própria família jamais não ia aceitar. Né, apesar de que a gente sabia que isso tinha, mas era aquela coisa velada. Velada, né? E quem tinha coragem de se assumir eram as pessoas que vinham humildemente do campo, né, como Capela, né, como... tinha o Zé Francisco, que era faxineiro, né, e fazia faxina nas casas. Tinha Alvino. Alvino era um personagem negro que vindo lá dos pés da serra de Santana do Cariri, que ele fazia faxina nas casas, mas ele o que era que ele fazia? Ele chegava na casa, quando ele ia fazer a faxina, a única coisa que ele exigia para entrar na casa era que a dona da casa desse um vestido dela para ele vestir, porque ele passava o dia travestido da dona da casa. Ela é a dona da casa. E passava o dia limpando, cantando, né, e cantava com um falsete, né, aquela voz fina, cantando clássicos de Dolores Duran, de Ângela Maria, né, de Elisete Cardoso. Era conhecido. Eu cheguei a conhecer Alvino bem de perto, né? E era um negro, né? E em contrapartida, ele na loucura dele, ele casou e teve 11 filhos. Ainda hoje tem filhos de Alvino vivo lá no Latão, ali perto de Santana do Cariri. Quer dizer, isso é muito interessante, porque que personagem era essa que Alvino representava nesse grande teatro que é a vida, né? Nesse grande palco. Então, assim, nós temos muitos desses aqui, né? No Cariri espalhados e que viveram, que encheram... A minha infância foi cheia disso. A minha mãe dizia até assim que eu tinha Eu atraía doido e bêbado, porque quando os doidos e os bêbados me viam, vinha correndo para cima de mim. E eu realmente gostava de escutar, eu escutava eles, né? Inclusive as prostitutas, né? As prostitutas famosas que passaram pelos cabarés do Crato, né? Tinha que eram pessoas que tinha umas que tocava sanfona, tinha umas que batia pandeiro. Me lembro, né? Que teve um, que era um contador de história muito famoso em Barbalha, que o Fagner, que ele pegou uma música dele e gravou, inclusive, eu ainda vou lembrar. Então, assim, só eram pessoas que também eram criativas, né? Sim, eram... com certeza, né? Eram pessoas que não tinham nenhum dor para nada, né? Eles estavam aí jogados na vida e iam fundo em todas as possibilidades, né, da vida. Eram pessoas marginalizadas, né? Essa questão, por exemplo, da história, o mito, geralmente, as histórias são muito terrificantes do mito, como você falou. E não é só desses mitos nossos aqui, mas eles são, assim, histórias. Os mitos greco-romanos, por exemplo, são terríveis quando você vê. Matou o filho, matou não sei o quê, né? As histórias são muito terrificantes. A Bíblia traz muitas histórias. Parece que tem uma parte mítica, principalmente do Velho Testamento, né? Que é uma parte bem mítica. Então, é sempre difícil a gente e uma pergunta que sempre fazem, por que é que essas histórias são tão aterrorizantes, né? É interessante isso. E é claro que eu acho que tinha uma atitude pedagógica nisso também, como a gente sabe, da mãe dizer, não era maneira de você prender o menino. Se você fizer isso, fulano não sei o quê, vai, o bicho vai lhe pegar, né? O Papa Figo. O Papa Figo lhe pega, né? essa história do Papa Figo, que possivelmente vem da chama calor de figo, né? Lembra que tem calor Sim, de figo? Vem da febre amarela, das epidemias de febre amarela, que a pessoa ficava toda amarela, porque o nome era febre amarela por conta disso. E calor de figo é porque dava febre, né? Acho que era, vamos dizer, a expressão popular de febre amarela, né? Era calor de figo. Então tinha essa coisa de dizer, vai, o Papa Figo vai lhe pegar e tal. Então, é interessante essa maneira, essa pergunta, que eu não tenho assim uma resposta clara. Porque boa parte dessas histórias são tão aterrorizantes, né? E agora, a gente sabe que, por exemplo, os meninos, todos nós que fomos meninos, a gente sabe como o menino, por exemplo, tem medo, mas adora o filme de terror, por exemplo, de botar o filme de terror. É uma coisa interessante, né? É uma coisa de adrenalina mesmo, né? Ele não vai dormir de noite, mas ele gosta de botar um filme de terror para assistir, né? Mas essa coisa do terror faz muito parte do mito e era usado de forma pedagógica, embora aterrorizante. A Sorriso, né? Sorriso era uma mulher, uma mulherzinha pequena, meio indígena, que tinha epilepsia, né? E que tinha ela paria todo ano, né? E ela teve uma ruma de filhos que são atribuídos a filhos de grandes figurões da sociedade do Crato. Por quê? Porque ela gostava dos menininhos, dos garotões filhos de papai da cidade, né? E ela engravidava desses caras, né? Porque, não sei de me explicar, mas ela tinha uma coisa ela que atraía... Ela também, né? Ela era, acho por conta da epilepsia, ela andava meio que, né? Mas eu, na época, era adolescente, eu tinha um certo medo dela, porque ela olhava ela ali e comia com os olhos. E aí ela tinha essa possibilidade. E, assim, era um mito da questão da sexualidade dos adolescentes da cidade do Crato, que eram todos garotos e que estavam naquela efervescência hormonal e que se sentiam atraídos por ela. E ela tinha as particularidades dela. Era a Yara da cidade, né? Que atraiu. É. Aí ela tinha, e se conta que... grandes pessoas, ela, quando ela ia ter filho, eu lembro, ela morou ali pertinho de mim, ela no São Miguel também, né? E ela, quando ia ter filho, aquelas damas da sociedade se acercavam do barraco para, assim que ela nascer, pegar e levar, porque geralmente ela tinha filhos brancos, claros, de olho, que eram filhos justamente dos figurões, dos filhos dos... né? E tem... conta-se que algumas pessoas importantes da sociedade do Crato são filhos dela, né? Que eram pessoas que foram criadas por essas damas que iam pegar os filhos de Sorriso quando ela tinha essas crianças. E eu consegui conhecê-la e ter visto. Era realmente uma coisa impressionante o quanto ela era sedutora, né? E atraía os garotos, né? Isso que fazia... Tinha dia que ela tinha fila de garotos, os garotos nos carros do papai, 3, 4, 5 garotos, ela levava no barraco, não, um barraco de taipa, que cai nos pedaços. Nossas Raízes. Figura interessantíssima lá no Crato, chamava 90, que era um filósofo, sim, popular. Sim, 90, sim, com certeza. Ele tinha uma carrocinha, ela de Assaré, veio para o Crato, e ele tinha uma carrocinha impressionante nessa carrocinha, que ele era um carregador, né? Por que era 90? 90 porque... Era um chapeado, ele na era, verdade. Antigamente, né? Tinha o carregador, ele era cadastrado pela prefeitura e ele botava, tinha um chapéu que era... Que é uma bola de futebol aqui, bola né? De futebol, era, era uma bola de futebol com as abas e aí um número. Pra... Aí ele era numerado. Aí ele era numerado, né? Tinha, aí o nome dele era 90. Então, o número dele era 90. 90. E ele era uma figura, onde ele chegava, juntava gente, porque era, ele tinha uma voz assim bem tonitruante, uma voz bem possante que ele falava, que ele falando aqui, você, a dois quarteirões de distância, você ouvia. Ele tinha uma voz bem grave, bem tonitruante. E as explicações eram as mais interessantes do mundo, sabe? Era super interessante. Ele filósofo. Era um filósofo popular. Ele dizia assim, a pessoa dizia, 90, você acredita em Deus? Aí ele dizia assim, olhe, ele tinha a voz bem, você vê uma bola que aparece todo dia de manhã, desaparece, no outro dia aparece de novo, quem é que bota, quem é que tá mexendo nas catracas dessa bola pra ela tá aparecendo? Quem é? Me diga. Quem, tem, quem lubrifica as catracas do mundo de guerra? 90, ele era bem... Aí, era assim, realista, era né? Bem realista. Ele dizia assim que era super interessante. Ele dizia assim, por exemplo, que ele saber se tava bem de saúde... Ele dizia que dependia na hora que ia no banheiro. Disse, como é 90 isso? Se você fizer e fizer, bum, caía aqui, pronto. Agora só, bum, sai. Está lascado. Né? A característica dele era pela densidade do que saísse lá. Uhum. Então era super interessante. E ele aprendeu, ele não sabia ler. Chegou lá, só que ele pegava, gostava de pegar revista quando ia passando nas casas, pô. Que tem, o pessoal dava revista e livro, e ele com as revistas sozinho foi aprendeu a ler sozinho. Autodidata, era inteligente danado. Impressionante. Tem uma coisa social muito, muito importante que é bom de discutir, é que a maioria desses personagens eram pessoas pobres, simples, negros. Pobres, negros, indígenas. Tem um aspecto interessante que vai, por exemplo, do fenômeno das Romarias de Juazeiro do Norte, que trouxe muita gente de vários lugares do Nordeste e surgem. Beatos, caminhantes. Beatas, claro. Com certeza. E artesãos. Errantes. Então, escultores, assim, né? Escultores, pessoas que trabalhavam. Né? E foi muito rico esse universo, né? Aqui no Cariri. Ainda hoje é. Hoje nós temos aí, né? Os grandes. Como é que se chama lá no Juazeiro? Aquele. Onde Mestre tem Noza. O Mestre Noza, que é um resultado dessa a migração. Quantidade de xilogravurista, né, xilogravuristas. É uma coisa impressionante, né, dessas pessoas. Que estão aí. E uma parte também, isso aí deve-se, essa parte que eu acho que é interessante, que é um legado do padre Cícero, que nessa questão de entender, que é uma coisa interessante, não só de acolher, né, o Romeiro que estava chegando, mas de entender que cada um tinha que ter um ofício, né, para sobreviver. Uhum. Então isso levou a que muita gente procurasse o ofício, e um desses caminhos foi o artesanato, que eu acho que é fortíssimo aqui na região. Mas essa a fé coisa... também trouxe esses personagens dos beatos, né? Trouxe demais, muitos beatos. Os andantes que pregavam, né, nas ruas. Sim, pregavam nas ruas, como se fosse em Jerusalém. Temos vários aqui, né? Ainda hoje nós temos lá no assentamento 10 de abril, né? Um remanescente lá do Caldeirão, que não sei se ele é remanescente, mas ele está assentado no assentamento, que foi, e que ele diz que é uma manifestação do Beato Zé Lourenço. Ele anda vestido de beato, ele não anda muito pelo perímetro urbano, ele caminha de lado do assentamento, vai para o Juazeiro por dentro, né? E mora sozinho numa casa, e é estranho. É irmão, inclusive, de Expedito Guedes, ele. É, mas é tido como um beato, né? É uma figura exótica, que mora lá dentro do assentamento, que todo mundo respeita, né? E fala que é uma manifestação um sombreamento do Beato Zé Lourenço. E aí, né? Por exemplo, a medicina popular, ela também valeu-se muito dessas figuras. Quer dizer, a medicina popular no Brasil, praticamente, ela é negra. As parteiras, a maior parte, eram negras. Uhum. Né? As cachimbeiras. As cachimbeiras. Uhum. Eram todo muito, muito, assim, do pessoal mais pobre da população. E é importante a gente entender essa função deles, porque eles misturaram um pouco, claro, do conhecimento da medicina negra, né, que eles já trouxeram com seus ancestrais, mas eles, houve uma ciclicidade de saberes, como se chama, né? Então eles aprenderam também com os médicos formais, quando acompanhavam os médicos formais, eles aprenderam com os indígenas, principalmente na parte da fitoterapia, né? Então é muito interessante essa coisa, porque eles, os rezadores, por exemplo, a maior parte você pode ir atrás, que a maior parte é negro. E como eles foram importantes, quando você coloca essa visão, por exemplo, do país até o século XIX, se você coloca, você no século XIX você não tem um médico fixo no interior do Ceará. Talvez tenha tido um, que foi o Tebege, Pedro Tebege, que lá em Icó. Mas você não tinha médico fixo. E quem que fazia essa parte dessa medicina? A gente aqui no Cláudio. Os braços quebrados, as doenças, quem é que atendia? Lembra, as emergências, os partos. Zé Flávio, de Luiz Cocão, né? Luiz Cocão, que era um negro, né? Que era uma pessoa que atendia um número grandioso de pessoas na sua casa, com mesinhas, com ervas, com reza também, e também com a parte da farmacologia, né? E assim, a gente, por exemplo, a Maria do Horto, né, que é uma mulher maravilhosa, uhum, que ainda hoje mora ali no Horto, no Juazeiro, que é uma filósofa. Se você vê Maria do Horto falando, você fica boca aberto com tanta loucura que ela fala, com os delírios dela, mas que tem uma lógica dentro do mundo que ela, né, dessa religiosidade que ela tem, dessa fé, desse fanatismo religioso, que paira ainda hoje nesse universo, né, aqui do Cariri, né? Então, assim, a gente tem esses personagens vivos hoje, né? É claro que não tão destacados, não tão com visibilidade, mas estão nos seus cantos fazendo a sua parte, né? Você falou um pouco dessa história das rezadeiras. Tem uma coisa muito curiosa na minha infância, que eu era daqueles meninos que comia barro, terra na rua. E minha mãe me levou para uma rezadeira, ela rezou e pediu para a minha avó ou minha mãe costurar uma bolsinha de terra e pendurar no meu pescoço. Eu, dali eu parei, nunca mais fiz isso. Então, eram pessoas que... É uma coisa inexplicável, assim, eu ter parado de comer terra, porque justamente... Por causa dessa simpatia. Por causa dessa simpatia. Uhum. Mas uma coisa que João colocou, que eu acho que queria provocar, é... Esses personagens, eles desapareceram? Ou a gente, com os concorrentes, digamos assim, que a gente tem hoje a televisão, internet, enfim. Até qualquer jovem hoje vai lá e pesquisa. Tá? Então, assim, até a dúvida já não existe, porque você vai procurar o que é isso. Se eu estou com sintoma de uma doença, o que é isso? Então, assim, esses personagens ainda pairam no nosso, na nossa cidade, na zona rural, nos nossos sítios? Eu acho, Antônio, que assim, a educação ela tem uma função muito importante nessa hora, né? É de mostrar minimamente a história, né? A sua história, da sua comunidade. O que é que você tem ao redor do seu terreiro? Né? Quem são as pessoas que podem contribuir com a sua educação contextualizada com o ambiente que você mora, com o seu território? A escola não mostra isso. A gente não tem a possibilidade de estudar a nossa história. Então, as crianças estão sendo formadas para serem mini, reproduzirem conteúdos que vão deixar eles um dia, não sei como, dentro de uma universidade ou dentro de um instituto técnico, não sei. Né? E aí essas coisas que acontecem, né, de importante no cotidiano, ao redor, elas ficam relevadas, você não sabe do que acontece, né? Das histórias que acontecem. Mas eu acho que esses personagens, eles existem. Se você chegar em cada particularidade dessa, principalmente aqui no Cariri, você vê muito isso, né? Ainda você vê, tem personagens muito, muito ainda interessantes habitando nas comunidades. Só que não, talvez a visibilidade ela seja menor, porque não é mais tão interessante, né? Escutar essa sabedoria. Exercitar o escutar é uma coisa que é difícil, né? Hoje em dia, se você é diferente, se você não está dentro de um padrão, você é excluído. Né? Então, essa exclusão das pessoas diferentes, os artistas, né? Os artistas. Aqui no Cariri, nós temos uma diversidade muito grande de artistas das mais diversas linguagens, né? E a gente não está dentro de nenhum esquema, mas né, de um esquema, como se diz, que atraia. Por exemplo, a gente está vivendo festas epopeicas agora nesse período e a gente não está incluído, né? E a gente tem histórias para contar em cima do palco. Não só o fato de estar em cima do palco cantando ou fazendo outra coisa, mas também de conversando, dialogando. Sempre se tem alguma coisa para trocar e as pessoas têm curiosidade de saber. Né? Agora sim, as oportunidades é que não são dadas. Né? A gente fica... Eu acho que a educação ela tem esse papel, né? Deveria ter esse papel, né? de trazer à tona a história da cidade, a história das comunidades, a história do povo. Né? Né? Aí ela iria enxergar toda essa mística, né? E essa mítica que envolve... Né, o ser humano, e que é maravilhoso. Eu, né? Eu acho que a educação está um pouquinho correndo atrás disso. Eu tenho essa impressão. Gente, quando chega nas escolas, a gente nota que as escolas estão correndo atrás desse tempo perdido, né? Que é aquela questão de você olhar para o umbigo. Né? Não tem a gente mora lá. Nós não moramos no país, nós moramos no município. Né? Assim, nós moramos no município. Então, a gente tem uma grande dificuldade de olhar para o umbigo. Quer dizer, e isso leva a que a gente deixe esse universo tão, tão rico que está em torno da gente de lado por conta disso. Eu acho que a escola tá lembrando disso daí, quer dizer, está tentando, pouco a pouco, voltar para isso aí. Porque sempre, por exemplo, a ideia que a gente tem, quando a gente mesmo, quando vê o Reisado, por exemplo, o Reisado, que era uma brincadeira, né, que era... que aparece para todo mundo entrar dentro da brincadeira, a gente vê como se fosse, tivesse descido uma nave espacial e aquele pessoal tivesse saído de dentro. Aquilo é como se não fizesse parte da gente. É interessante isso, né? E isso, eu acho que o que fez isso foi justamente todo esse período que a gente viveu colocando-se toda uma indústria em cima, dizendo isso aqui é bonito e isso aqui não presta. É de gente pobre, isso aqui é de gente que presta isso aqui, o que não presta é isso aqui, sabe? Eu acho que esses personagens, eles existem, eles estão na comunidade, talvez como o malandro de Chico Buarque, ele agora não esteja tão visível já como foi antigamente, mas eles estão na comunidade. Eu acho que é na zona rural, principalmente, o pouco que ficou da zona rural, porque o país vai se urbanizando e tudo, mas isso ainda está muito presente, e o rezador está muito presente na zona rural. O boêmio, essas pessoas estão muito presentes na rua rural e fazem parte de todo esse universo assim, mítico e místico da zona rural. Eu acho que eles estão lá bem, bem presentes ainda. Na cidade a coisa mudou um pouco, essa coisa. Mas nas periferias. Mas eles na se periferia das cidades elas estão bem presentes também. Uhum. E essa coisa que o João falou, isso leva toda essa grande dificuldade que tem, por exemplo, dos próprios artistas se apresentarem na sua terra, por exemplo, não só os maiores, mas é interessante isso, essa dificuldade que a gente tem, quer dizer, da rádio não tocar a música dos artistas. Como é que a rádio não toca? É uma coisa impressionante, né? Agora, bom, saiu a rádio da Urca agora, a gente está tendo uma primeira visão que a gente tem, assim, primeira audição da possibilidade da gente ouvir a gente mesmo, como é que pode? Isso não existia, né? Você pode deixar o disco lá, os meninos vão deixar... Não se toca, rapaz, é uma coisa impressionante isso, né? Os artistas também passam grande dificuldade de aparecer onde... E a coisa tem piorado ultimamente agora com o novo governo, eu acho que isso tem ficado cada vez mais difícil, porque a cultura tem sido relegada para um canto, como se fossem os inimigos estão aqui. A cultura é inimiga, né? Do que está aí, é para ser inimiga mesmo, não pode ser amigo de uma desgraça, do que tá, dessa desgraceira que está acontecendo. Alguém tem que ter juízo no país, né? E eu acho que o pessoal da cultura que tem uma visão, vê bem adiante. Então a gente tem essa grande dificuldade, mas eu acho que eles estão presentes e assim, talvez em menor número, mas eles estão bem visíveis. Desapareceram mais os palcos. A Feira Livre já não existe mais, né? As pessoas andam de carro, não, não se encontram mais, só se encontram nos carros, né? Tem uma certa dificuldade. Mas eu acho que a escola está correndo atrás disso, sabe? Eu tenho percebido isso claramente. A quantidade de vezes, por exemplo, que o João é chamado para a escola, quantas vezes? E isso não existia antigamente. A nossa geração mesmo, tivemos, qual foi a educação que nós tivemos dessa daí, de dizer, não, chamaram o artista tal, Valderedo, por exemplo, para vir para a escola? Certeza. Não, nós só vimos, estudávamos o que havia sempre fora. A história geral era nossa, a história geral era a história da nossa, que era importante também. Nada, mas, até a história do Cariri, quando vemos isso da história do Cariri, quer dizer, foi Jota de Figueiredo que teve que fazer os primeiros livros, porque você não tinha onde, nem onde estudar, né? Aí eles chamaram para ele dar um curso de história do Cariri, e ele disse, tem que puxar dele. Tem muita coisa que tá, né, que as pessoas não sabem. Eu tive o prazer de ver quando criança, né? Ver quando chegou a luz de Paulo Afonso aqui, né? E as cobras tirando a boia, que era uma cobra. 69, né? Era? 66. Foi antes. Não, 60... foi antes. Foi início dos anos 60. Foi início. 61, 60, foi por aí. Foi logo que a gente visualizava as cobras. Quando chegou a energia elétrica com aquela força, as cobras vinham tirando a boia, que era uma cobra. Que era uma cobra de asa, elas vinham atraídas pela luz e caíam, e a gente via elas na rua, elas morriam, né? Porque elas vinham atraídas pela claridade. Aí elas batiam geralmente nas paredes. Aqui pertinho da minha casa, lá no São Miguel, tinha uma usina grande, que era uns 200 metros de parede branca, uma usina de algodão. E as cobras vinham e batiam na parede da usina e morriam, né? E essas cobras a gente não vê mais hoje em dia, né? Elas foram extintas, acho que por isso. Na chegada elas morriam, eram massacradas, porque elas viviam na mata e quando a energia elétrica chegou, elas foram atraídas por a claridade e vinham e morriam na cidade. E a gente criança via essas cobras, né? Eram as cobras de asa, né? Aí remete toda essa história do Cretáceo, dessa história longa que o Cariri tem, né? Que a gente precisa estar sempre contando, né? Indo para essas crianças terem possibilidades de viajar, né? No imaginário, saber o que era. Porque hoje em dia está tudo muito restrito, né? É tudo muito pequeno. Né? Quem não tomou banho de rio, quem não tomou banho de açude, quem não tomou banho de chuva, não vai tomar mais. A gente, né, vê assim, por exemplo, lá algumas lendas, como por exemplo da Pedra da Batateira, né? Essa história aqui. Sim. É uma lenda que remete talvez aos indígenas ainda, né? Alguns acham que vem dos indígenas e tal. E é uma história interessante, porque é uma recriação do dilúvio, né? Como se fosse a recriação do dilúvio. E as conexões que faz, e aí, né? Uma baleia que existe. Minha avó já dizia que o horto do Padre Cícero não seria inundado, então foi era o lugar dele. Ele correria para lá, que tinha uma baleia debaixo da igreja Nossa Senhora da Penha, no Crato. Que essas nascentes, nascentes, na verdade, que estouram aqui no pé de serra, é um braço do Rio Jordão, que é subterrâneo, que as águas são sagradas, que foi o rio que Jesus Cristo foi batizado. Cada um desses tem uma mãe d'água também. Tem umas mães d'água, que Ave Maria, que Amélia Gomes, que morava no pé da Serra do Crato, lá na Luanda, dizia que quando todo fim de tarde a mãe dela dizia: vocês não podem tomar banho no Poço das Três Marias, porque tá lá, a mãe d'água está lá. E a gente escutava um coro de curumins cantando, né? Aí ela dizia: tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha ali os índios cantando. Aí você escutava uma ruma de criança gritando. Quer dizer, isso a gente dava passagem a essas possibilidades. Hoje a gente não tem essa possibilidade, né? De ver isso, porque isso se torna uma coisa até dentro desse universo, né? Da tecnologia, das tecnologias. Quem é que vai dizer que viu? E aí as coisas ficam mais complicadas, a gente assim. Intimamente para a gente, porque à medida que você não encontra as explicações claras, pelo menos os mitos Davi explicavam, né? Também isso complica um pouco a gente interiormente. A gente pensa que não complica, mas complica sim, né? Até faz com que você tenha que ir para o psiquiatra, né? Outra coisa, não. Fazer análise. Você vai ter que fazer análise porque não tem mais. Cadê a caipora? Cadê a... que explicava tanta coisa, né? Vicente Fininho que ia lhe atacar. E cadê? aí desapareceram essas figuras, então você agora é o psiquiatra que tem que dar de conta disso daí. Então, hoje, ali no Alto da Penha, assim, descendo naquela baixada ali que chamam a fábrica do Dr. Raimundo, tem ali, tem um senhor que fez um berimbau elétrico, que ele tem fascínio... Eu já vi aquela figura. Que tem fascínio pelo lobisomem. E ele escreveu uma peça sobre o lobisomem, que ele era quem era o lobisomem. E ele, você olha para ele... Eu digo, cara, tu é um lobisomem, tá? E ele fica dizendo que eu tô... Mas eu digo isso achando interessante. E ele também assimila. Mas quem é que vai achar, né? Gente, eu queria... agradecer a participação de vocês, assim. João, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado você, Antônio. Aqui é só uma pontinha, né, do Cariri. É tanta coisa que a gente tem, que está trazendo aqui. Zé, muito obrigado também. Foi um prazer estar aqui com você, Antônio. E a gente, um assunto interessante, bem interessante para a gente discutir. E foi bom aqui a gente se encontrar com você e com o João aqui para a gente conversar nesse finalzinho de tarde aqui. O podcast Nossas Raízes vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.